No nosso caso, fazem caso tocam, temos tido a oportunidade de ter aqui várias bandas que logo de princípio há necessidade de explicar o nome. No que diz respeito à música, o álbum Scarpa, e fomos da banda Mandrágora, tivemos cuidado também de procurar saber o que é que queria dizer Mandrágora. Já o mesmo tinha acontecido com álbuns dos Cleft, por exemplo. Vamos ter dentro deste género também, vamos ter cá os Pé da Terra, vamos ter os Fado Morse, e agora temos Mandrágora. Mandrágora é um conjunto de pessoas lá em cima do Porto, um coletivo, que destacam pela criatividade de composições originais, embora que tenham por base a música tradicional portuguesa. Com base neste disco, que foi colocado à venda na passada segunda-feira, portanto, razão pela qual temos a destaque esta semana, resolvemos convidar Ricardo, que pertence a este coletivo, como há pouco falámos, para explicar antes de mais o nome Mandrágora, que já sabemos que tem raízes, podem vir desde uma peça de Maquiavel, desde uma planta. É assim, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, é exatamente. O significado da palavra Mandrágora tem esse... Ora bem, como se fosse uma planta com raízes de forma humana, que tem propriedades alucinogénicas e também era usado para curar a fertilidade e era uma raiz medicinal. Que diz que quando é arrancada pode gritar como as pessoas. Exatamente. Isso deu segundo reza a lenda. Exatamente. Não há dúvida. De onde é que surgiu esta ligação? Enfim, de algum modo tem a ver com a ligação à terra, não é? E ao popular, exato, não é? Exato, exato. Quem é que escolheu o nome? O nome, acho que já se bem me lembro, foi a Filipa Santos que o escolheu. Andava a ler um livro de fantasia, da qual falavam da Mandrágora, e então sugeriu esse nome, e nós achamos que a história, a própria lenda da Mandrágora tinha a ver com a música que fazíamos e que poderíamos aí buscar muita inspiração para construir as músicas. Ora bem, chegados a este vosso segundo disco, que sim, antes de mais dar os parabéns, que é um excelente disco, esta Scarpa. Muito obrigado. Diga-nos, o que é que um coletivo de pessoas jovens, não é? Que tu falas de pessoas aqui entre os 20 e 30 anos, não é isso? Exato. O que é que falta inventar? Ora bem, acho que ainda falta... Ainda falta inventar muita coisa. Nós quando no processo de criação das músicas são um processo livre, não é nada escrito. Nós utilizamos a inspiração em outras músicas que gostamos no dia-a-dia para construir as músicas. E, portanto, acho que não há assim nada que de impedimento na forma criativa. Portanto, não só o futuro o vai dizer, com certeza. Então, vamos apresentar aqui os colegas. Estamos a falar com o Ricardo Lopes, temos a Filipa Santos, Pedro Viana, Sérgio Calisto e João Serrador. Ainda que não tenha sido esta a origem da banda, não é? Portanto, há pessoas que estão desde a origem, portanto, foram incorporando sonoridades e também pessoas para executar, não é? Exatamente. Portanto, e convidam ainda algumas pessoas. Vamos explicar, antes de mais, explique-nos o que é que cada um de vós faz, não é? Nesta Mandrágora e a razão de ser destas participações, algumas internacionais foram buscar para este Scarpa. Ora bem, nós, cada um, portanto, eu sou o percussionista e baterista, Filipe é o saxofonista e toca a gaita de folos e flautas, temos o Sérgio na mora harpa e na níquel harpa e no violoncelo, e o João Serrador no baixo e o Pedro Viana na guitarra. A razão de termos ido buscar os nossos elementos ao estrangeiro foi porque nós foi numa altura em que participámos no Eurofolk 2005, salvo erro, onde tivemos a oportunidade de estar com grupos de jovens músicos europeus, e foi lá, portanto, conhecemos tanto o Mateo como o Simone, e eles, portanto, eram na altura que eles eram os miúdos de 15 e 17 anos, já tocavam muito bem, tinham uma técnica excelente, e ficámos maravilhados com eles a tocar, e então foi daí que surgiu o convite, porque nós já sabíamos à partida que tínhamos gostos iguais e que de certeza que eles iam estar aqui. Tanto uma boa gravação, uma boa inspiração para as músicas. surge aqui ainda com o excelente Abaixas da Serra, Verei Minha Terra, ou Montes Erguidos, Deixai-vos Cair, Deixai-vos Sumir e Ser Destruídos. Sim. Francisco Silva na voz, que, enfim, de algum modo acaba por ser uma agradável surpresa, não é? Sim, sim, também foi, porque nós, isso do a razão da participação do Francisco foi porque nós já tínhamos participado no eu já tinha participado também no disco dele, que ele gravou no último disco dele, eu também participei nas percussões, e depois surgiu o convite para vir cantar em português, visto que também é uma língua que é a língua que ele normalmente não canta em Old Jerusalém, canta em inglês. Uhum. E achamos que devia ter, lançamos esse desafio e ele aceitou, e portanto acho que o resultado foi bastante bom, satisfatório. Ainda temos a hipótese de ouvir a Helena Madeira, do Zeiza, da Ascariab, agora julgo que está no projeto de Iara, não é? Exatamente. Onde tem aqui uns urrares, não é? Sim, foi uma maneira que nós também não estávamos a contar. Ou seja, nós, da Helena Madeira, também foi um bocado, foi partiu do convite que fizemos e foi-lhe dado completa autonomia para fazer o que quisesse na música, na turbilhão, e pronto, e ela utilizou esses urros, esses gritos, e pronto, o resultado está à vista, porque nós também ficamos extremamente encantados com o resultado. Junto com tantas participações, não é? E que, num estilo que disse há pouco mesmo, com alguma liberdade. Que expectativa tem para depois de um primeiro disco que foi, como sabe, aliás, sabe melhor que eu, ovacionado? Foi, aliás, a possibilidade de ter o prémio Carlos Paredes, na altura Iseco, com o álbum também de Bernardo Sassetti. Que expectativa criou agora nas pessoas com este Scarpa? Há sempre a dificuldade de querer, de algum modo, igualar, não é? O sucesso de um primeiro. Sim, há uma certa dificuldade, mas eu acho que não. Portanto, o caminho seguido no primeiro álbum é um bocado diferente daquilo que nós apresentamos agora com o Scarpa, devido a que temos elementos diferentes, que trazem instrumentos diferentes, trazem inspirações diferentes. E, portanto, nós esperamos que esteja, seja tão bom como o primeiro e que de certeza que possa também vir a ganhar o Prémio Carlos Paredes deste ano, por exemplo, e por que não, vamos chamar uma hipótese que está sempre em aberto, de tentar que não... A ligação que tem entre várias bandas do mesmo estilo, não é? E falamos aqui, já há pouco disse, falamos de Pé na Terra, lembrar aqui os MU, o Projeto Iara também, não é? Há uma empatia muito, muito própria nesta sonoridade entre as pessoas? Sim, pode-se dizer que há uma empatia, porque normalmente todos somos amigos, todos nos conhecemos, sabemos o que é que as pessoas tocam, quais são as qualidades, portanto, e normalmente também há um grande... as pessoas são bastante amigas umas das outras e sempre que há necessidade de falar com alguém para gravar, seja o que for, ou para vir dar um concerto, normalmente não há problema, é sempre... é uma amizade saudável, por assim dizer. Vocês conseguem, eu falei aqui várias referências, mas vocês conseguem depois ir buscar uma música tradicional portuguesa, julgo que não estou errado a dizer disto, mas depois tem toadas desde o jazz ao rock, enfim, como é que é fácil para vocês, porque isto Zé, porque já fizeram por várias vezes, para além dos EPs, não é? Como é que é fácil conjugar estas sonoridades todas? Essa conjugação de diferentes influências, isso varia das pessoas que compõem a nossa banda. Cada um traz a sua influência e ao fazermos uma música não é escrita, a música que fazemos não é escrita. escrita, portanto não é livre, completamente livre. As pessoas podem dar ideias, podemos experimentar de uma versão, outra versão de outra pessoa, portanto não há assim nada que seja redutor nesse aspecto. Portanto, nós, a maneira como compomos as músicas é uma maneira livre. Uma pessoa lembra-se de uma frase ou inventa uma frase, chega à sala de ensaio para a minha frase, depois estudamos, vemos se encaixa, se não encaixa. Portanto, é o trabalho, o fruto do trabalho é na sala de ensaios normalmente que fazemos para construir as músicas aí. Que sonoridades houve, enfim, neste grupo de 5 pessoas? O que é que cada um de vós ouve que de algum modo vai incutir aqui nesta Mandrágora, e também já incutia no álbum anterior, aliás, no álbum de estreia, que tínhamos o nome? Sim, isso. Nós, portanto, gostamos muito de música de instrumental, que vai. Nós temos influências, podemos nos influenciar na música sueca, no jazz do Esbjörn Svensson Trio, por exemplo. Há assim uma série de artistas, ou seja, não há uma influência que podemos dizer que seja concreta ou não. As nossas influências são variadas, porque toda a gente ouve uma diversidade de música muito grande, e se calhar é por causa disso que essa diferente influência se reflete na música que compomos, porque nós não há nada de concreto, por exemplo, para falar de inspiração. Uhum. É o que tudo ouvimos, é o que ouvimos na música na rádio, por exemplo, ouvimos música em casa, por exemplo. Eu agora estou a gostar muito de um artista que é o Tonami Diabaté, que é um artista africano que toca uma lira africana. Portanto, são essas as influências, não é? São várias, e a soma dessas influências é que está, pode-se ouvir na nossa música, não se perceber, mas elas estão lá. Hoje em dia, cada vez somos mais inventivos, não só nesta área da música, mas somos mais inventivos. Nós temos a oportunidade de falar no passado, e até por falar um pouco da música sueca, com o Stockholm Lisbon Project. Uhum. Tive a oportunidade de falar também com um projeto também aí do Norte, ainda que só tenham ainda um EP, que são os Gnomon, não sei se conhece. Sim. Na área instrumental. Uhum. A ideia com que ficamos é que, de facto, estamos cada vez mais ricos, ainda que sendo a música tradicional, chamemos assim, portuguesa, estamos cada vez mais ricos, portanto, temos ganho muito com estas interações. É a sua opinião também? Concordo. Acho que essa interação é frutífera. Está a ver agora aqui um. Por exemplo, nós este ano temos um lançamento aqui de 3 bandas, de 3 boas bandas, de 3 CDs, que lançaram agora na mesma altura. Portanto, isso só vem afirmar que, de facto, estamos está a haver um boom, digamos assim, de bandas, de boas bandas, a fazer boa música, de influência tradicional e não só, de influência folk, que estão agora a surgir no mercado. E isso é uma ideia para aplaudir e para dizer: sigam em frente. Os álbuns que fala é o vosso, é Pé na Terra, presumo. Pé na Terra e o do Esmu, por exemplo. Uhum, mas há mais, podemos juntar mais. Sim, claro. Dentro de um terra a terra, assim, temos um álbum, um santo álbum de Companhia Algazarra, não é? Por exemplo. Temos também, por exemplo, o Fado Morse. O Fado Morse também, exatamente. Lançou agora. Tá. Portanto, este 2008 é um bom ano de colheita. Mas julgo que já no passado assim foi. Já tenho dito aqui várias vezes que já não sabe, tenho ideia que houve muito, muito e boa produção nacional e diversificada, acima de tudo, para agradar a isto tudo. criam expectativas em termos de vendas de um disco? Ou isso, até porque, enfim, ainda não é, portanto, uma música massiva, digamos assim, de grandes auditórios, não contam muito com as vendas deste disco? Contamos de vender, o disco vai estar nas lojas agora dia 5 de maio, uhum. E acho que vai ter uma boa venda, porque nós a nível de concertos, pode as pessoas até não a venderem em lojas, mas também a venderem em concertos, acho que pode ser uma boa maneira de divulgar a música e de vender mais discos e tê-la à venda na internet. Portanto, nós agora temos várias opções que vamos aproveitar para tentar alcançar o maior número de pessoas e pronto, e que elas gostem da nossa música e comprem o disco, por exemplo. Vocês no vosso disco, que antes de mais tenho que dizer outra coisa, que aliás costumo dizer sempre que gosto muito, e ultimamente tenho gostado bastante, não quero ser repetitivo, mas em termos gráficos está muito engraçado. E então a ideia com que tiveram aqui de jogar com os números das músicas para fazer aqui um trabalho de design muito engraçado. Depois tem uma coisa que é o apoio à divulgação e referem a Crónicas da Terra, não são os únicos, há vários a referir. Portanto, falamos aqui de um blog, não é? Exato. Que tem um excelente cuidado de divulgar este tipo de música. Sim, qual é a vossa ligação a Crónicas da Terra, que eu não conheço, apenas de consulta? Nós, portanto, conhecemos o Luís Reis já há alguns anos e às vezes quando damos concertos ele vai assistir, portanto já se criou assim uma boa amizade entre nós e o Luís Reis e portanto ele está num... Aproveito o blog para fazer divulgação de tudo o que é de música nacional, música folk nacional, música tradicional, e para fazer chegar a mensagem a cada vez mais pessoas, porque acho que isso é importante, o trabalho que ele está a fazer. Então, divulgação do disco surgiu de um protocolo de divulgação que fizemos com Crónicas da Terra. Ele vai nos ajudar a promover o disco e nós por isso metemos acho que fizemos bem. Sim, não há dúvida, Acima de tudo estão também a divulgar um site que eu já conhecia, aliás já há mais discos que vêm com essa indicação também. Exato. E isso também desperta a curiosidade e depois a partir de uns conhecem-se outros, não há dúvida. Pois, exatamente. Então, a música popular portuguesa, indo por este caminho, tem novos públicos também por via de se ter modernizado. Perdão-me, se calhar estou a dizer um grande palavrão, mas modernizou-se e a partir daí consegue arranjar novos públicos. E ao estar na internet também, aproveitando os MySpace, etc., consegue congregar aqui um novo público. Ou seja, vocês conseguem ter já a população jovem a par convosco e ao mesmo tempo vão agradar àquelas pessoas que ouviam outras bandas, até outro tipo de música portuguesa, alguma que se manteve na mesma, ou bandas de eleição, como Brigada Vitor Jara, como outras, aliás, que já passaram aqui connosco, aqui no caso fazem caso toque. Uhum. Exato, não. Temos que ver que não, que foi através do MySpace que exatamente que chegamos a nossa música pode chegar a mais público, não só porque há a possibilidade de criar mailing lists e de meter as pessoas sempre ao corrente de como é que está a banda, do percurso da banda, os concertos que vão dar, se vai haver promoções a nível de discografia, a nível no site de venda de discos, por exemplo, é uma ferramenta que hoje em dia se torna essencial para divulgar a boa música que se faz. Quando vocês contam a produzir um álbum destes demora um mês, estavas a gravar, não? Presumo. Sim, à volta de um mês, dois meses. Mas muita pré-produção, não é? Não muita pré-produção. Fizemos uma pré-produção cuidada, em especial para este disco, para ver como é que iria correr e, portanto, não foi assim. Acho que foi um bocado... Nós no primeiro disco demoramos muito mais tempo, tivemos à volta de 6 meses de estúdio e tivemos tempo para preparar as coisas. Neste aqui já foi um bocadinho mais, já tínhamos pouco tempo, portanto tivemos a fazer a pré-produção um bocado rápido e depois a gravação do disco também não foi assim, não demorou o tempo que se calhar nós esperaríamos para ter as coisas como nós gostaríamos de ter, mas pelo tempo que durou e o resultado que saiu, estamos contentes. Thank you. E onde é que vai ser a principal mostra deste álbum? Onde é que vão estar agora nos próximos tempos? Ora bem, nós agora vamos estar, o lançamento do disco está no auditório do ISEP, no dia 9 de maio. Isso vai ser a festa de lançamento do disco. Depois vamos estar no dia 10 no auditório da Pasteleira, no dia 16 de maio no auditório de Aldoar, no dia 17 de maio no auditório de Campanhã, tudo com entrada livre, que é através do protocolo com o Porto Bairro a Bairro. Nós vamos fazer o lançamento do álbum no Porto Bairro a Bairro, que foi uma oportunidade excelente dada pela Câmara do Porto, das quais nós estamos muito agradecidos. E depois já também, ainda não está 100% confirmado, mas ainda há uma ida à Croácia em junho e ao Festival de Músicas do Mundo de Sines, em junho também. Portanto, estas datas ainda não estão 100% confirmadas. Aliás, o festival esse já conhecem, não é? Ah, sim, claro, claro, conhecemos bastante. E o facto de termos a ideia de podermos ir lá tocar vai ser excelente. É, hoje em dia, Sines é capaz de ser a capital deste género, não? Sim, por causa do festival que tem e da quantidade de bandas e do ser um festival mediático, por exemplo, por assim dizer. Não descurando os outros, porque também há bons festivais aqui em Portugal, o Festival Med Lolé, por exemplo, o da Madeira e o dos Açores, são tudo bons festivais de músicas do mundo. Vocês lançaram, vamos recuar agora ao tempo do início desta banda. Sim. O início tem que 8, 9 anos, não é? Sim. Na altura ainda é com menos elementos, depois foram incorporando. No entanto, quando se fala em termos de gravação, vocês começaram logo por um EP e depois por designado de maquete, até porque concorreu a um concurso de maquetes, e o ponto de partida para pensarem, não, nós temos de ter aqui um disco para mostrar às pessoas, um cartão de visita, para dizer este somos nós. Sim, foi com essa ideia exatamente que nós fizemos a primeira maquete, que era o Aranganho. Não, era a Presença, desculpa, o Aranganho, que é o EP. Sim, exatamente. No Aranganho, nós foi mesmo para participar no concurso da Destecedor do Ouvido. Não ficamos em primeiro, ficamos em segundo lugar. Em primeiro ficaram os Galandum. Mas o prémio foi tocar no festival, no primeiro festival Interceltic de Sendinho. Pronto, nós concorremos não com a ideia de, se calhar, de vir formar uma banda, foi só numa de vamos experimentar, ver como é que é, se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, e o resultado foi satisfatório, porque elas gostaram, ficamos em segundo, e demos o concerto no primeiro festival Interceltic de Sendinho, para o qual tivemos que, entretanto, depois meter mais duas pessoas, porque nós, não, quando fizemos a maquete, essa primeira maquete, éramos só três, era eu, a Filipa e o Pedro. Depois, entretanto, entrou o João Martinho e o Nuno Silva para darmos esse primeiro concerto. E a partir daí foi sempre a andar. Andar e andar bem. em Portugal temos boas bandas, algumas já deram mais nas vistas, até porque enverdaram para outro tipo de som. Estamos a falar, por exemplo, Quadrilha, já é um nome mais conhecido, por exemplo. Escolha uma banda internacional de quem gostasse fazer uma primeira parte e escolha quem gostava que fosse convosco a um concerto. Dessa banda estrangeira, olha, isto é uma boa pergunta. Uma banda estrangeira do qual eu gostava de abrir, poderia ser, por exemplo, gostava de abrir para o Zé de Mingarna, que é uma banda que já é bastante conhecida. Acho que é uma banda do qual também nos serviu bastante inspiração no nosso percurso musical. Sempre estiveram connosco e pronto, acho que é essa banda para abrir. É o Zé de Mingarna, exatamente. Que bandas gostariam de levar para um concerto convosco? Que bandas gostaríamos de levar para um concerto connosco? Olha, nós costumávamos, nós assim gostávamos de levar tanto os Moo e os Pé na Terra para irmos dar os concertos de lançamento dos discos que saíram agora em Lisboa. Por exemplo, com os Pé na Terra vamos tê-los uns dias depois de vós aqui na Boa Nova. Sim, exato. Mas fazer uma boa série de concertos em Lisboa era juntarmos estas três bandas que lançaram discos agora e irmos para Lisboa. Desbravar caminho em Lisboa, exatamente. Tem a noção que vocês ainda são o fenómeno mais conhecido da Zona Norte, essencialmente por serem do Porto? Não sei se somos os mais conhecidos. De que no resto do país? Acho que não. Não tem ideia de que o número de concertos, etc., que façam que seja mais localizado no Norte, não? Ah, sim, no nosso número de concertos. Quer dizer, não é bem... É mais localizado, sim, no Norte. Mas isso, porque os Gonomon referiram-me isso, tanto que são um fenómeno ainda um bocadinho no Norte, quer dizer... Pois, falta conseguir estender-se e como o povo falou em vir a Lisboa. Sim. Não, pois, exato. Nós a única razão porque eu disse isso é porque nós temos concertos no Porto e no norte do país, no centro do país e no sul do país, mas é bastante difícil arranjar concertos na capital. Sabe? Não temos tido assim muitas propostas a não ser nas FNACs. Uhum. Mas pronto, tirando isso, acho que não, que é mais no Norte, sinceramente temos mais concertos, é verdade. Thank you. bandas, quando vão, há a sensação que as pessoas gostam, não é? Sim. Vamos pegar num bom exemplo das FNACs. As FNACs convidam as bandas, não é, para estar na seus showcase, as suas lojas, não é? Aliás, abriu agora mais umas, abriu aqui perto de nós, em Viseu, uma excelente loja, diga-se por sinal, passa a publicidade. Mas isso também é o aproximar das pessoas, do consumidor ao produtor, digamos assim. Exato, também é uma boa maneira de divulgar a música e de também vender discos, dar esses showcases nas FNACs. Aliás, das pessoas a quem tenho falado, a ideia com que ficamos é que quando vão dar esses showcases, o disco que lá está esgota. Exato, exatamente. Uhum. Não, é verdade, que se as pessoas vão lá, ou vão porque conhecem a banda, ou então não conhecem a banda e ouvem o concerto, e de certeza que ficam interessadas e depois compram o disco. Isso é verdade, já nos aconteceu também connosco, aí nas FNACs em Lisboa, aqui nas FNACs do Porto, e também na de Faro, quando nós fomos lá. Aconteceu. É de Albufeira. Em Albufeira. Oh, mortos erguidos, deixai-os cair, deixai-os sumir e ser destruídos, pois males sentidos me dão tanta guerra por ver minha terra. Ribeiras do mar, que tendes mudanças, as minhas lembranças deixai-as passar, deixai-as tornar, dar novas da terra que dá tanta guerra. O sol escurece, a noite se vem, meus olhos, meu bem, já não aparece. Mais cedo a noite é essa, quem desta serra, que na minha terra. No claro luar, à luz do sol forte, todos mesma sorte não me encontrar. Eu hei de acabar comigo esta serra, também minha terra. Há quem desta serra, que na minha terra. Ricardo, agradecer antes de mais a oportunidade que teve para estar aqui connosco na Boa Nova, falar deste vosso excelente Scarpa, desejar a boa sorte para este disco e, assim, têm expectativas em termos de vendas ainda? Pensaram já nisso, não? Não, ainda não pensamos já nisso. Só quando o disco estiver nas lojas é que vemos como é que se está a correr, é que depois podemos dizer alguma coisa. Assim, mas a crítica, nomeadamente no Crónicas da Terra, diz o melhor possível deste vosso disco. Portanto... E é justo, não é encomendado, portanto, é justo, mais que justo. Muito obrigado, Ricardo, obrigado por tudo e marcamos a oportunidade de estarmos aqui connosco, porque a seguir a esta haverão outras escarpas para passar, de certeza. Exatamente. obrigado por parte de Mandrágora pelo apoio de divulgação. Ok, um abraço. Obrigado. Disponham sempre. Obrigado.